Alô, boa noite, Gota Zero, 67, final e 87, 10. Gota 67, boa noite, autorizado ponto 0, 1, 0, 0, grau, 1, 2, 4. Autorizado ponto 0, 1, 9, 0, 0. autorizado 2006, ajuste no 0 no 5, autorizado final para o segmento elétrico 3, ajuste no 0 no ponto autorizado. 22-22, completa final, torre 1, número 8, decimal 95, composto. Azul 9352, autorizado, final do procedimento, deixa para azul e duas pés, o ajuste 1-0 no sistema NET, e resposta foi essa. Autorizado, posto, pedido 0, 0, 0, grau, 0, 7, 9. Autorizando 9022. Completa final, torre 1, no último sinal, 95, uma posição. 2017, autorizado a subir para 2010. Ajuste no 015, autorizado a final de procedimento elétrico da pista 0, reforço obrigado. transponder 5530. O motor de matéria 228, libera a tarefa de sal de uma centena. Pode subir direto no nível 180 do 228. Nível 180, libera a tarefa de sal do motor de 228. O 9082. Descida autorizada para 2.000 pés, 1.0 no centro ajuste. coisa final eu posso dar. 03. Alfa, interceptor 03. Bahia, Índia. Cruzeiro Juliette, Alfa, suporte para o 0 na ponta pronta, que legal, 0-4. tirando a provisora na direção para 4000, a gente nós vendo no plano, trabalhando com o segmento final de SF2. Souza, nós vamos com o Recife agora, frequente 382935, alterno 23318, ou 58, nós vamos. Passou para o Estrono, no 718, passando o Índia Serra. Estrono, você está em Estrono, aí sim, que eu preciso do seu guarda, não se felice. É, na sexta. Porta 10. daqui a 3 minutos chega para a gente, a meia hora do horário da LBT, o plano parece que está. Já prepare São Paulo no trânsito Mótiva, tem que chegar a São Paulo. São Mótiva, São Paulo, Vitor Alfa. Dia, já 0.1, mas isso é 0.4, eu posso utilizar no localizador.